Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar Sessão das Seis, o seu programa de trilhas sonoras. Sempre ao vivo aqui às 18 horas, toda sexta-feira, começando nossa temporada 2010 de muita trilha sonora nas ondas do seu rádio. Pois é, esse é o nosso 29º programa, edição aqui da Sessão das Seis, abrindo o ano de 2010. Eu sou a Ana Kiel, agora são 18 horas e 1 minuto. Você está aí ouvindo a Rádio Fiscar 95,3 FM. E vamos ouvir então, começar aí com o programa Sessão das Seis, dando um feliz ano novo pra galera, afinal, já faz um tempinho que vocês não estão ouvindo, né? Rolou aí umas fériasinhas, tivemos algumas reprises de programas, mas estamos de volta ao vivo agora aqui. Eu sou Laura Teixeira e tô aqui com a Ana hoje, então, nesse programa super especial, nas férias. Super feminino, as mulheres mandando nesse programa, a gente tá esperando a Gabriela Nogueira, que deve estar chegando, presa no trânsito. São Carlense. Mas aí a gente começa então o programa com o nosso tradicional Sessão Ouvinte. Hoje a gente tem então um convidado que é o Eduardo Barbosa. Du, você tá ouvindo a gente? Tô ouvindo vocês. Aê! E aí, Du, tudo bom? Tudo bom, oi, Ana, oi, Laura, olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Bom, e aí, Du? Você fala pra gente qual foi a música que você escolheu pra tocar aqui no programa e de qual filme que é, por que você escolheu? Então, na verdade, assim, eu escolhi uma música que é a trilha de um filme que eu gosto muito, inclusive, na verdade, foi meio que por isso que eu escolhi, assim. A música, na verdade, eu meio que nem sei o nome, pra falar a verdade, mas é... É um nome enorme aqui. Tem um nome enorme, gigantesco, né? Uhum. Os cowboys e os índios brigam no Cassino Royale. Exatamente. E aí, no caso, é do filme do Cassino Royale, do 007. Porém, é da versão original, que esse filme foi filmado em 1967. E, é um filme, é uma sátira de todos os filmes de espião, assim, enfim. Foi um filme meio renegado pela distribuidora que comprou os direitos de todos os filmes do 007. E aí, um pessoal muito bacana se juntou e resolveu fazer uma sátira. E tem lá, você tem lá o Peter Sellers, o Woody Allen, o Orson Welles, o Jean-Paul Belmondo, a Jacqueline Bisset, um monte de gente muito legal fazendo uma sátira do filme do James Bond. Um time da pesada aí pra fazer essa sátira. Né? Acho que esse filme é muito legal mesmo. Muito boa, gente, muito boa. E porque exatamente eles brincam com toda a ideia do 007, todo o serião lá, todo... a ideia que foi criada, né, nos filmes, esse filme é completamente diferente, assim. Acho que isso que é muito legal, assim, né? Na verdade, assim, eles têm uma ideia maluca de que, na verdade, está tendo uma série de atentados a agentes secretos, e eles têm uma ideia maluca, genial, de que a partir de agora, para proteger o 007, todos os agentes vão chamar 007 de James Bond. Então você tem o James Bond forte, fraco, mulher, homem, criança, velho, todos chamam de James Bond. Que legal. Coisa bem insana. Bom, Du, valeu pela... E aí... Oi? Não, pode falar. Não, na verdade, pra falar que a música, na verdade, a trilha é uma composição do Burt Bacharach, que é um compositor americano muito famoso, todo mundo conhece pelo Raindrops Keep Falling on My Head, né, que é dele e tal. Classicão. E é uma grande, né... Uhum. A música aqui mais conhecida aí que esse cara fez. E sei lá, eu gosto bastante dessa música. E aí nesse arquivo que eu enviei pra vocês, que vocês vão tocar, ele é a música da última cena e também a música tema do filme, que é a que termina o filme. Então é um apanhadinho assim no que esse cara fez no filme. Inclusive a canção do Burt Bacharach, né? Opa! Du? Acho que a gente perdeu o Du, né? Acho que nós perdemos o Du. Mas então, só terminando a informação também, o Burt Bacharach também fez a música The Look of Love, que foi inclusive indicada ao Oscar na época do lançamento do filme Cassino Royale. E vamos tocar então a música que o Du obrigado pediu. Aí pelo obrigado Eduardo, pela participação, que a gente não teve tempo. Vamos então ouvir The Big Cowboys and Indians Fight at Cassino Royale, trilha do Cassino Royale de 67, aqui no Sessão das Seis, na Rádio Fiscar. Isso aí, pessoal. Estamos de volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir The Big Cowboys and Indian Fight at Casino Royale, que foi a sugestão do nosso ouvinte Eduardo Barbosa aqui na Sessão Ouvinte. E você também pode pedir uma música para tocar aqui no Sessão das Seis. É só falar com a gente. Vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que é sessãodas6@gmail.com. Vocês também podem ligar aqui na rádio 3351-8099. E vocês também podem seguir a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6. Então entrem em contato com a gente, peçam a sua música. E é isso aí, pessoal. Continuem ouvindo a gente aqui no Sessão das 6. Agora vamos começar com o nosso tema da semana. Qual é o nosso tema, Ana? O tema da semana são filmes passados em férias. Férias de verão, férias de julho. Coisas que acontecem nas férias, tipo aquela redação que o seu professor mandava você escrever minhas férias. Que no ano passado, nosso último programa ao vivo, foi sobre filmes que iam estrear nas férias. Que você ia poder conferir a estreia deles aí nas férias de verão. E agora esse filme, esse programa é um pouquinho diferente, é sobre filmes que se passam durante as férias de alguém, né? Estão no roteiro, né? Uhum. E a gente vai começar com um clássico aí que marcou a infância e adolescência de várias pessoas, é o filme Meu Primeiro Amor, que é um filme que se passa no verão, nas férias de verão americanas, né? E é sobre uma garota de 11 anos, ela tem ali uma obsessão com a ideia de morte. O pai dela é um agente funerário, a mãe dela morreu. E ela também tá apaixonada pelo professor dela de inglês. E ela até se inscreve num curso de verão de poesia só pra poder ficar mais perto desse professor dela, que não é o meu primeiro amor dela no filme. Enfim, e essa é a história mais ou menos. Ela tá ali, o pai dela arranja um namorado. Uma namorada. Arranja uma namorada e ela acaba se sentindo renegada. Enfim, tem todos os conflitos que a menina tem com a madrasta, né? Mas aí, durante essas férias, ela começa a ficar amiga de um menininho da idade dela, que é vindo aí pelo Macaulay Culkin, acho que é um dos primeiros filmes dele, né? É, o Macaulay Culkin, é verdade. Que é o primeiro amor dela de verdade, que aí é uma amizade, que os dois têm a mesma idade, e eles vão descobrindo várias coisas juntos, eles, né? Acabam fazendo um pacto de sangue, não sei o quê, e aí ela acaba tendo um pouco de culpa quando, no fim do filme, vou dar um spoiler aqui, o garotinho morre porque ele é muito alérgico. E quem não viu esse filme, vai. Ele é muito alérgico e a menina do filme derruba o anel dela embaixo de um cacho de abelha. O menino vai buscar o anel, o cacho de abelha cai, ele é totalmente picado e acaba morrendo. Mas tudo bem, ela supera e tá pronta pro próximo verão. Mas é um filme pro próximo amor também, né? É, mas é um filme sobre transformação, sobre entrada na adolescência. Então acho que por isso que marcou muita gente. É a Ana, particularmente, como vocês viram pela descrição dela do filme. E ela chamava Ana no filme, a menina. Não, a atriz chamava Ana. Bom, mas enfim. Bom, e apesar das tragédias, né, o filme é leve, alegre, e todo mundo já assistiu mais de uma vez, tenho certeza. Bom, o filme fez tanto sucesso que depois ganhou uma continuação, né, que chamava Meu Primeiro Amor 2, mas que também não fez Meu tanto sucesso. Amor, né? Como muitas das sequências, ela não fez tanto sucesso como o seu original, né. E o filme conta com várias músicas clássicas dos anos 60 e 70, como Wedding Bell Blues, como Creedence Clearwater com a música Bad Moon Rising, que é bem massa, além de outras músicas famosas como Dua Diddy, que também toca bastante no filme, e também no filme a Veida, né, que é a personagem principal, ela tem posters de Donny Osmond e os The Carpenters, né, no quarto. Então tem várias referências às músicas clássicas daquela época, né. Bom, e a música que a gente vai ouvir aqui, o nome da música, é o mesmo nome que o filme tem no original em inglês, que é My Girl. E quem canta é o The Temptations, que foi um dos grupos mais bem-sucedidos da gravadora Motown Records, aí nos anos 60. Então eles têm uma história aí bem importante, tiveram umas coreografias que eram feitas da Motown, no palco, né? Exatamente. Famosa aí. E essa música que a gente vai ouvir agora, então, no Sessão das 6, My Girl, com The Temptations. I'm Estamos de volta com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música My Girl, do grupo The Temptations. Eu sou Gabriela Nogueira, acabei de chegar aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Eu queria lembrar vocês para entrarem em contato com a gente agora online, ao vivo, no MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com, ou mandar um e-mail pra gente durante a semana, que é no e-mail sessãodas6@gmail.com. Mas preferivelmente sigam-nos no Twitter, twitter.com/sessãodas6. Bom, vamos continuar com os nossos filmes que se passam durante as férias. Vamos falar agora do... acho que é tão clássico quanto Meu Primeiro Amor. Bem, mas é clássico. Mais aventura, eu acho que é mais os meninos esse. É Os Goonies, que é um dos grandes filmes aí das férias de muita gente. Quem não lembra da história desse grupo de moleques do bairro Goondocks, da cidade de Astoria, que tristes com a demolição dos prédios onde eles moram, fazem uma celebração, uma última celebração neste local e acabam encontrando um mapa do tesouro que pertencia ao pirata Willy Caolho. Esses moleques, então, são os Goonies, né, do bairro Goondocks. Eles são os Goonies que, na esperança de salvarem as residências, acabam seguindo esse mapa do tesouro atrás do tesouro do Willy Caolho, né, para ver se eles conseguem dinheiro suficiente para salvar a casa deles. Bom, e o filme foi um estouro de bilheteria, fez um enorme sucesso entre o público infanto-juvenil. E hoje as pessoas que são adultas já, com filhos, se lembram com carinho aí do filme que foi lançado em 1985. E a receita do sucesso do filme Os Goonies, né, além do bom roteiro e tal, é que ela teve também o Steven Spielberg, que criou a história e foi produtor também, ele produz bastante coisa. E... olha só quem tá. O Chris Columbus, que foi diretor do Esqueceram de Mim e de Harry Potter, assinou o roteiro. A história é do Steven, mas ele que fez o roteiro. E a direção dos Goonies é do Richard Donner, que foi quem dirigiu os primeiros filmes de Superman. Então não tinha como dar errado um filme desses, né, gente? É isso aí, pessoal. E do filme dos Goonies, então, a música que a gente vai ouvir é a música tema, The Goonies Are Good Enough, e é cantada pela Cyndi Lauper, também famosa. O pessoal já deve conhecer aí, explodiu nos anos 80 com o primeiro álbum solo dela, She's So Unusual, e foi a primeira mulher do mundo a ter 5 singles de um mesmo álbum na parada da Billboard. Então ela realmente estourou ali com esse álbum, né? Ele teve outras músicas famosas como Girls Just Wanna Have Fun e Time After Time, que provavelmente se a gente tocasse aqui vocês iriam lembrar também. Bom, era Cyndi Lauper então que a gente vai ouvir The Goonies Are Good Enough, trilha sonora do filme dos Goonies, exatamente, que ela... o pessoal acabou de descrever aqui pra gente. Estamos de volta com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir Cyndi Lauper com The Goonies Are Good Enough. Aí o filme da trilha sonora do filme The Goonies. Vamos continuar então com o nosso tema de férias, mas agora vamos passar por um exemplo de férias mais sombrias, eu diria. Vamos falar do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que é um filme de 97, um suspense aí que seguiu, se eu não me engano, veio depois da sequência do filme Hispânico, etc. Seguiu esse sucesso aí de suspense dos anos 90. Bom, pra quem não se lembra, a sinopse é a seguinte: é um grupo de adolescentes em férias estão saindo de uma festa à noite e acabam supostamente atropelando e supostamente matando um desconhecido. E aí, com medo das consequências disso, eles decidem se livrar do corpo e jogam num lago, né? Mas aí, um ano depois, os adolescentes começam a receber recados de alguém que supostamente sabia o segredo deles, né? Sabiam o que eles tinham feito no verão passado. Bom, a gente vai tocar aqui a música, então... I don't know, não sei o nome... The UI do Offspring, que é a banda americana considerada o ícone do punk rock dos anos 90. Essa banda foi formada em 84, na Califórnia. Tinha um outro nome quando eles começaram. Mas aí a gente tem algumas curiosidades sobre o Offspring aqui, que a gente tava até conversando. Nossa, será que é isso mesmo? Mas tava na Wikipedia, né? Então a nossa fonte é a Wikipedia hoje. É que o Offspring detém a marca de ser... O álbum lançado por uma gravadora independente que mais vendeu na história da música, né? E também que é o álbum Smash. Isso. E essa música que vocês estão ouvindo aí, no fundo, Pretty Fly for a White Guy, é a canção mais baixada da história da internet. Como a Gabi falou, né? A Lady Gaga aí, não sei. A Lady Gaga pode ser que venha a bater essa marca, mas até agora acho que não. Bom, vamos ouvir então The Wii, música do The Offspring. Estamos de volta, acabamos de ouvir a música D.U.I. com The Offspring. Eu queria só lembrar que essa música a gente tocou em homenagem ao meu irmão, o irmão da Gabi, o André, que está nos ouvindo agora lá em Jacareí. Um beijo pra ele. É isso aí. E o próximo filme aqui na Sessão das Seis é um filme A Praia. É um filme de 2000. é do diretor britânico Danny Boyle, que é o mesmo que dirigiu agora o Quem Quer Ser Um Milionário, e também já tinha dirigido Transporting e Por Uma Vida Menos Ordinária. Então, só sucessos. Só sucessos. E de bem diferentes, inclusive, os filmes aí que ele já dirigiu, né? Esses dois últimos filmes que eu falei aí, o Transporting e o Por Uma Vida Menos Ordinária, foram estrelados pelo Ewan McGregor, que muita gente conhece agora por ter interpretado o Jedi na última saga na saga de Star Wars. E, inclusive, havia boatos de que o Ewan McGregor seria a estrela desse filme, A Praia, quando esse filme foi lançado. Mas, no fim, a estrela do filme acabou sendo Leonardo DiCaprio. E isso acabou, acho que, alavancando bastante também as vendas do filme. Muitas menininhas acabaram de assistir o filme porque era estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Pela estrela do Titanic, foi, né? Não foi muito depois do Titanic. Foi logo depois. Né? Foi o primeiro filme que ele fez depois do Titanic, alguma coisa assim. Uhum. E, bom, não, foi um outro, mas é bem ruim, eu não vou nem citar. Não. Pra ela lembra, ela lembra. Eu fui ver. O Homem da Máscara de Ferro. Ai, tá. Entendi. Enfim, A Praia, de Danny Boyle. Bom, o filme, então, é sobre os mochileiros que descobrem uma comunidade que vive numa praia paradisíaca na Tailândia. E esse paraíso secreto acaba virando a casa desses mochileiros, que deixam pra trás tudo que eles conheciam como vida antes dessa viagem que eles fazem no filme. Mas aí, nessa praia paradisíaca, já existe uma galera morando, né, vivendo numa comunidade, e começa a acontecer alguns conflitos com a chegada desses dois últimos visitantes, né, que acabam morando lá, e a praia acaba virando um verdadeiro inferno. Eles começam a fazer uns planos de tentar fugir, mas não é tão fácil assim fugir de uma ilha deserta no meio do oceano, né? E então, o filme é bem legal porque as locações assim são maravilhosas. Ele foi gravado em praias na Tailândia. Tem praias, cachoeiras, tem uma plantação de maconha onde ocorrem cenas de perseguição também, que tem os traficantes na ilha, e isso também gera uns conflitos. Mas é um filme muito bonito, assim, as locações são maravilhosas, dá muita vontade de sair viajando por aí. Inclusive, uma coisa triste, né, que as praias, duas das praias que foram usadas como locações, foram destruídas durante o tsunami. Que aconteceu em 26 de dezembro de 2004. Então, alguns lugares daqueles não existem mais, né? Bom, vamos ouvir a música Pure Shores, da All Saints, que é uma banda inglesa, só de mulheres, que na época rivalizava com as Spice Girls, que também eram inglesas, né? Não muito, porque é bem diferente, mas os tabloides gostavam de falar assim, porque eram duas bandas porque de eram mulheres, cinco, né? Menininhas e quatro, tal. Enfim, bandas femininas britânicas. Isso. All Saints, então, com Pure Shores. Something to call my home, the piece of something. isso aí, pessoal. A gente acabou de ouvir All Saints com Pure Shores. O pessoal tá comentando aqui na internet que a gente desenterrou essa música. Realmente, eu acho que quem lembrava aí dos anos 90, essa música marcou vários corações. Enfim, vamos para o próximo filme, que é o filme Férias Frustradas de Verão, filme de 2009. E esse filme tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que são filmes de férias, filmes em que as pessoas vão passar férias em algum lugar ou alguma coisa que acontece nas férias dessas pessoas, desses personagens, né? Nesse filme, o personagem James Brennan acabou de se formar no colégio, tá preparando as malas para ir estudar, né, para ir fazer uma viagem pela Europa, achando que vai curtir muita cerveja alemã, pegar muitas francesinhas e tudo mais. Mas ele acaba tendo a notícia que os pais dele falam que ele tem que ficar para trabalhar e juntar um dinheiro nas férias de verão. Então ele acaba arranjando um trabalho num parque de diversões e tá lá super entediado e ao lado de crianças barulhentas e adultos briguentos, mas acaba conhecendo uma mocinha que vai então deixar as férias dele um pouco mais agradável. Bom, essa mocinha aí é vivida pela agora famosa atriz da sequência Crepúsculo, a Kristen Stewart. Bom, e o filme ele se passa no começo dos anos 90 e todo o trabalho de ambientação do figurino, arte, estilo, né, da época aí foi bem feito, foi muito bem feito. Na trilha sonora do filme aparecem vários artistas e bandas de peso, como Velvet Underground, os Rolling Stones, The Cure, Judas Priest e o David Bowie. A direção é do Greg Motola, e é o mesmo que dirigiu o filme Superbad, que também já apareceu aqui no Sessão das Seis. Bom, a música que a gente vai ouvir também é de um cara que vive aparecendo aqui no Sessão, que talvez mereça um programa só dele, que é o David Robert Jones. Vocês não devem saber falando assim, mas é o David Bowie, famoso cantor aí, camaleão. E vamos ouvir então a música Modern Love, que tá aí na trilha do Férias Frustradas de Verão. É isso aí, pessoal. Acabamos de ouvir Modern Love com David Bowie. Queria dedicar essa música pro Jonas Brandão, que tá ouvindo aqui a gente no Sessão das Seis. Falou que gosta dessa música, então dedicando essa música aí pra ele. Queria mandar um beijo também pro Thiago Mal, pro Roger, pro Du, pro Léo, pro Ti, que tá ouvindo a gente também lá de Jundiaí. E é isso aí, pessoal. Vamos continuando com o nosso tema de hoje no Sessão das Seis, filmes de férias. Eu acho que a gente só devia mandar beijo no final do programa, tá? Essas pessoas querem que mande beijo no meio, eu acho que tem que ouvir, aí no fim a gente manda, tá? Mas tudo bem. Mandou dessa tem que ouvir até o final o programa, hein? Agora que a gente mandou beijo. Tem que mandar no final pra garantir a audiência. É, exatamente. Mas vamos começar falando aqui do filme, então, O Amor Não Tira Férias, uma comédia romântica, né? Eu acho que é isso. É, com quatro atores bem legais, famosos aí. Tem a Cameron Diaz, a Kate Winslet, o Jack Black e o Jude Law no elenco. E é sobre uma troca de casais aí. As esposas mudam de lugar durante as férias. Não, na verdade são duas solteironas que estão muito entediadas com a vida de solteira. E elas se cadastram num site de intercâmbio de casas. E aí o que acontece? A Cameron Diaz é uma ricona, famosa, está entediada. E a Kate Winslet é uma mulher que vive um casebre isolado em Londres e está entediada também. Então ela se vai trocar de casa. Então a Kate Winslet vai para a mansão da Cameron Diaz e a Cameron Diaz vai para o casebre simples do subúrbio de Londres. Então rola aí essa troca das Isso, casas. E toda das essa meninas. Transformação vai mexer, lógico, com a vida amorosa delas. Elas vão conhecer seus respectivos pares românticos. E assim vai. Parece aquela coisa meio de live show, né? Aquelas coisas meio... Reality show, desculpa. É bem isso, troca de esposas. É isso. Já ficou meio batido hoje em dia. Já. Né? Passou, né? A música que a gente escolheu pra ouvir se chama Have Yourself a Merry Little Christmas, na voz poderosa da Ella Fitzgerald. Ela, inclusive, é considerada uma das maiores cantoras do jazz da história e já possuía um alcance vocal altíssimo. Grande habilidade em improvisações e entonação e dicção impecáveis. E aí o lance da improvisação é bem, bem importante dentro do jazz, né? Que é uma música que rola isso também. Bom, vamos ouvir então Have Yourself a Merry Little Christmas com a voz de Ella Fitzgerald. Yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Together, if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Yourself. Fitzgerald com a música Have Yourself a Merry Little Christmas. Tá aí, a gente não tá mais na época de festas, mas o Natal aí rolou nesse filme. Então, vamos no filme Amor Não Tira Férias, né? Agora vamos para o filme Conte Comigo. Bom, também é daquelas da série Sessão da Tarde, todo mundo deve ter assistido já na tarde, pode ser que vocês não lembrem, mas é a história de um grupo de 4 amigos, de 12 ou 13 anos, sei lá, começa com o autor já mais velho, né? Contando uma história de quando ele tinha 12 ou 13 anos, que ele saiu num grupo com seus amigos, ele e mais 3 amigos, atrás de um corpo de um adolescente que estava desaparecido há mais de 3 dias, né? Nessa jornada, eles vão seguindo os trilhos do trem que cruzava as redondezas, e aí eles vão amadurecendo e se descobrindo, passando pela essa aventura de férias, né? Bom, o filme é um drama de 86, dirigido por Rob Reiner, e o título ele vem de uma música com esse mesmo nome, que é Stand By Me, né, em inglês, que é a música do Ben King, que toca durante os créditos finais do filme, e o roteiro é baseado no conto The Body, que no Brasil virou O Outono da Inocência, O Corpo, que é do Stephen King. E aí, uma das curiosidades, então, desse filme é que a história remete a uma fase da vida do próprio Stephen King, né? Com referência ao irmão morto em um acidente de carro. E o fato do personagem principal também ser um escritor famoso quando mais velho, né? Outra curiosidade desse filme é que foram testadas mais de 30 diferentes risadas para o personagem do Terry Duchamp, que para que ela aparecesse ao máximo possível com a descrição que é apresentada no livro do Stephen King. E esse filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme e melhor diretor e ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Vamos tocar então a música Stand By Me, que toca nos créditos finais do filme. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Bom, você acabou de ouvir Stand By Me, do Ben King, música do filme Stand By Me, Conte Comigo. Isso, com o roteiro de Stephen King, bem legal, ele vai assistir. Bom, e agora a gente entra então no Sessão Brasil, a parte do programa dedicada aos filmes e às trilhas sonoras brasileiras. E hoje, como um filme de férias, a gente escolheu um filme bem significativo para as pessoas. Vão se identificar, né? Quando a gente estava escolhendo, não, tem que ser esse filme. Tem que ser, porque quem já não ficou, assim, entediado no sofá de casa, nas férias escolares, e aí, vendo uma sessão da tarde. De repente, na sessão da tarde, surge aquele filme que tem as Paquitas, os Paquitos, o Sérgio Malandro. Quem curte? Pois é, o filme nem é tão velho assim. O filme de 1990 se chama Sonhos de Verão. E conta aí no elenco com o Sérgio Malandro e com as Paquitas. E os Paquitos. Na época, tem algumas meninas são atrizes hoje. Bianca Rinaldi, Juliana Baroni. Eram Betis Paquitas. Ali. Ah, ela também? Eu achei que ela já tinha saído nessa hora, sorvetão. Acho que ela era mais velha. Tá, também. Só clássico. Bom, clássicos. A história do filme é um filme de 1990, né? Pra quem não... É, eu falei. Eu achei que fosse mais velho que 90. Eu também achei que fosse mais velho. Fosse bem mais velho. Quantos anos você tinha em 90? Eu acho que eu que sou velha. Bom, o filme conta a história de um casal que é dono de uma imensa e fúnebre mansão. Eles vão passar as férias e eles chamam uma pessoa super responsável pra cuidar dessa mansão enquanto isso, que é... O Sérgio Malandro. Bom, e aí o Sérgio Malandro chama a galera pra curtir essa mansão aí. Tem uma cena muito legal que é ele nadando numa piscina de batom ou de bis. Ele tá de nadando em uma piscina de chocolate, é muito legal. Bom, é isso. E a sequência inicial do filme é uma coisa super verão, com a música que chama Sonho de Verão, que é a que a gente vai ouvir agora, que é cantada pelas Paquitas. E essa é a música da sequência inicial do filme, que é uma música que tem cenas de praia, o Sérgio Malandro passando um bug, assim, dirigindo. É muito verão, então... Férias, biquínis, né? Biquínis dos anos 90. Aquela coisa. Aquelas roupas fosforescentes. E o chapéu, né? E o boné de lado. O boné de lado do Sérgio Malandro. Vamos ouvir aí, então, Sonhos de Verão. Eu aconselho procurar no YouTube também esse vídeo, porque é engraçadíssimo. Não sei se... É isso aí, pessoal. Vocês estão ouvindo, então, Sonho de Verão com as Paquitas. Pra quem assustou, ligou o rádio agora, não tá entendendo por que a gente tá tocando Paquitas na Rádio Fiscar, mas esse é o programa Sessão das Seis, o seu programa de trilhas sonoras aqui na Rádio Fiscar. E esse filme, então, trilha do filme, essa música, né, trilha do filme Sonho de Verão, foi a nossa Sessão Brasil aqui do programa de hoje, então. E vamos passar para a última parte do nosso programa, que é a agenda, onde a gente sempre fala a programação de cinemas e cineclubes aqui da cidade de São Carlos. Então, pra quem tá por aqui e quer curtir um filme, vamos lá. O primeiro filme que a gente tem aqui é o filme Garapa, que tá em cartaz no Sesc, no novo horário, às 18 horas, no sábado e no domingo. É um documentário aí do José Padilha, o novo, mais novo filme do José Padilha, que é o que fez Tropa de Elite, que o pessoal conhece mais e tal. Bom, no Cine Iguatemi a gente tem os filmes Sherlock Holmes e Alvin e os Esquilos 2. E no Cine São Carlos ainda tá passando 2012 e Avatar. E também tá passando Sempre ao Seu Lado, que é um filme de cachorro de Richard Gere, quem curte. E por último, Planeta 51, que é uma animação sobre alienígenas. E é justamente do Planeta 51 que a gente vai ouvir a música da agenda. é uma, a trilha do, desse filme tem bastante coisa dos anos 50. A gente vai ouvir Bebop a Lula com Gene Vincent. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. That's why. She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that gives more. Música do, da trilha do filme Planeta 51. Está em cartaz no Cine São Carlos. Isso, está em cartaz no Cine São Carlos. Vamos então agora finalizar o programa Sessão das 6. Foi muito bom voltar aqui ao vivo com vocês. É, estamos nos despedindo agora. Eu queria mandar um beijo pra Elisa, pro Laranja e pro Zé, que deve estar lá com eles, escutando a gente. E queria mandar um beijo especial hoje pro Nando, que me ajudou, deu umas dicas aí de roteiro pra ajudar a escolher os filmes hoje. Bom, lembrando então que o blog do programa é www.sessãodas6.blogspot.com. Lembrando que você pode seguir a gente no Twitter, @sessãodas6. É, e também pode falar com a gente no MSN aqui, ao vivo, que é o radiofiscar@hotmail.com. E esse programa é uma realização aí, programação, roteiro e produção de Ana Teresa Kiel, que vos fala, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Thiago Rigolino e Maurício Zatoni. É isso aí, a gente contou com a participação especialíssima do Eduardo Barbosa, que falou com a gente na sessão ouvinte. Então, mandar um último beijo para todos os nossos ouvintes, quem acompanhou a gente até agora, especial para minha irmã Mariana, que estava ouvindo aí a gente também. E semana que vem a gente está de volta, sexta-feira, 6 horas. Vocês podem curtir aqui músicas de trilhas sonoras e curtam aí um cineminha durante o final de semana, apesar da programação de férias às vezes meio limitada aqui em São Carlos, mas tudo bem. Os cineclubes estão de férias, então a gente tem que se virar com o que tem, né? E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Entre em contato com a gente para o próximo programa. De vento, rapaziada, que tá de fora eu só lamento. Nem esquento, pico a peteca pra cima e sigo na rima. Que embola e decola, rumo ao firmamento. Ah, que é isso? Vem me tirar de tempo só porque eu sou mestiço. Meu sangue... But they drew a 31 print, say he's trying to